Eu era só um moleque comum, frequentador assíduo do culto da igreja, mãe tentando encontrar uma luz. Aos 9 anos, sem notícias do pai, primeiro trampo e a ilusão com 25 reais semanais. Aos 12 a vida começa a ser mais sincera comigo, pô, também quero isso, também quero ser visto. Os moleque tudo de bike, mobi dirigindo, eu disfarçando, me sentindo um bosta invisível. Sem essa de vitimismo, rapaz, sem hipocrisia, cê tá num mundo onde um tênis sua cor te classifica. Perante os que o pai bancou, só o olhar discrimina. Tudo que cê quer menos parecer nessa porra é vítima. Arrisco dizer que até hoje o que mais motivou foi tá perante eles não parecer inferior. Não existe mais ou menos, pobre é fato, mas não ser condizente ao bairro te deixa mais desabitado. Tudo era improvável do que pensar o que fazer. Apenas fiz e acho que acertei sem querer. Não havia estratégia, mas uma coisa é certa, pode crer. A fé ou me deseja, acredite no que não vê. Ninguém entende mesmo, ao menos que entendo que a chuva ensopando a meia, só vê água na geladeira. Não tô falando de pobreza, falo de achar normal ver a vó pedir comida, o pai não chega com real. Sem dinheiro, sem referência, só um papel e uma caneta, um merda escrevendo rap à luz de vela. Um merda querendo salvar o mundo, tomando banho de caneca. Amigos, eu te mostro o teu futuro, mas dizer que foi livramento não seria justo. Eu sei o que faz esses moleque puxar o gatilho, mas embaçado é fazer acontecer sem levar tiro, mano. A gente não escolhe onde vai nascer, mas pode escolher o que é que vai querer se tornar o resultado desse ambiente hostil, oposto de tudo aquilo que vivenciou e viu. Eu não entrei nessa porra buscando fama e status. Eu só queria ouvir minha voz no rádio, ver meu nome estampado na camiseta em frente ao espelho. Por isso quando todos desacreditaram, fiz eu mesmo. Eles querem saber como meu rap chegou, quero saber como meu rap não chegou. Vendo uma pá, fingir que não vai, ignorar o trampo, foda-se. Quanto mais cês fingem, não vê mais eu canto. Sei que tudo é medido por um parâmetro, então no que é que eu tô me baseando? Sabe o que é você ver seu ídolo, sua maior referência, tentar assassinar seu sonho, sua carreira? Entendi, é tipo empresa, né? Todos querem puxar o tapete. Militância só quando for conveniente. Odeio ver o que o rap se tornou hoje, mas odeio mais não saber se um dia foi o que eu achei que fosse. Sei que é o game, mas não compro seguidor ou like. Seria vazio, sinceramente, não vejo vantagem. Quem tô tentando enganar, tô tentando engana quem? A maior liberdade é não precisar impressionar ninguém. Posso errar por burrice, jamais por leviandade. Contrário de pobreza, não é riqueza, é dignidade. Restaram menos, mas só ficaram os de verdade. E outra vez a prova não é quantidade, é qualidade. Ninguém tá salvo e nada vence, o tempo tá firmão. No fim tudo vira munição. Eu só preciso me lembrar porque comecei isso. Eu só preciso me lembrar de como era o início. Eu só preciso me lembrar o que faz eu fazer isso. Eu só preciso me lembrar que o tempo é invencível. Tentaram me prender, agora realmente me sinto livre. Eu só preciso estar bem comigo. Beat. Yeah, so-